Meu nome é Leida, sou mãe do pastor Cela. Sou evangélica, graças a Deus. Vai fazer 2 anos. Tenho arrependimento por não ter ido há mais tempo, porque minha vida, graças a Deus, é um mar de rosas, tanto na saúde como em paz, tranquila. Graças a Deus, meus filhos estão indo também à igreja e eu fico feliz cada vez mais. Agradeço a Deus por todas as maravilhas que Ele tem feito em minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.